Essa sequência eu vou te contar, viu? Só pra quem tá apaixonado aí! Alô, Paranaguá! Onde eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso? Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói, tenho sentimentos, nenhum bem de ferro, que nunca chorou por amor. Não veja em mim meio super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim a criptonita, me toque e fico fraco. Diz que acabou o amor, e o que eu vou fazer? Diz que é natural, que amores vão e vêm. Dali, DJ Anderson! Acabou, e o que eu vou fazer? Diz que é natural. Olha, ele tá bonito, hein? Vão e vêm. Bora, Paranaguá! Eu pensei em comprar algumas flores só pra chamar mais atenção. E aí? Eu sei, já não há mais razão pra solidão. E aí, como é que é? Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. Eu sei, uma pitada de romance é bom, meu bem. Eu tô pedindo a sua mão. Então! Então case-se comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Em setembro vem o aniversário da Carlinha. Casa-se. Giovanni confirmado, Maurinho Anderson. Vários DJs de Margarina. Pode mer. Inclusive DJ Darlan. Diga sim pra mim. Dali, DJ Anderson. Bora tocar sucesso marcante pra galera. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance. Do Shawa. Simplesmente o guerreiro da galera. Cima assim! Marcelo Giacini Vaz, aqui do ladinho. Um abraço pra você, do Anderson. Jailson, o bonde dos metralhas detonando. Fala, Jailson. E aí, Rony? Meu se ajar pra morar nisso na manha. Toca a nossa canção. E aí? Me segue, mas vou lembrar de você. Opa, não, pa, não, pa, não, pa, não, pa, não. E aí, Uds? Paulinha da Espanha. Aí, Maraca. JF. Taxista Índio MC Alê. E aí, Alê, bastante é nós, meu irmão! Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. Fala, Patinho, bora, Marinho, pô! Os meus pensamentos são seus. O que vou fazer, não quer passar. É falso, aperto o peito e confundi. Pois sem você, não sou ninguém. Todos os meus pensamentos são seus. Mas não me esqueça. Minha imagem está só sofrendo de amor. Meu parceiro Jailson da Pedreira, por ali, sou lá, mano, é dentro do mundo do gelo. Galera da Pedreira, um abraço pra você. Vou dizer que eu amo você. Não... Fala, meu parceiro, caro bem. Obrigado, viu, maninho? Seja você, não sei. E aí, meu pé? Eu sei, sei que nasci lento. Meu amigo Kiko, por ali. Samuel. Aí, Bruno. Fala, Daniel. João Dias, aí, João. Simbora. Meu parceiro Pereira da Super Capozal também. Só do tempo, vai! Bora, Tenente! Dali DJ Anderson! É como um vício, você vem me procurar. Como faz... Ô, Zé Licúnia! Vício... Nossa amiga Carla também aqui do ladinho, sua Amânia. É como se eu, no calor da minha cara. Passando o Robert Secreto, um abraço, Robert. O Robert, por aí, sua Amânia. Pede pra ficar. Alô, Crislane! Logo agora que eu quase esqueci. Olha que pispoca aí, meu irmão! Que eu me acostumei. Cabelo de mim hoje. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. É o meu coração. Eu juro que não. Não, de novo não. Não vou deixar essa loucura me levar. Morrer de paixão. Eu juro que não. Banda Rista. Olha o prego. Porque não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. Eu passei no lanzinho aqui de Super Cafezal ali também. A você do meu amor. Alô, Xoxota. Ao vivo da festa de hoje, viu, gente? Aqui com o DJ Mauri. CD ao vivo. Que eu vou correndo encontrar você. E aí? Essa distância só me faz sofrer. Quem tá apaixonado aí, ó? A gente faz o CD das atuais e a gente toca também, grava o CD das marcantes. Tá gravando o CD pra galera viajar, curtir na moral. Alô, Mauri! Bora tocar, maninho, bora tocar, bora! Dali DJ Anderson! Só se for agora, vai! Meu parceiro Riquezinho do Dólar, Júnior, olha o bonde aí da humildade lá de Barcarena, um abraço! Diga por que não pensa mais em mim. Olha a flechada, Paulinho, isso certo. Diga que já me esqueceu e quer. Bora, Rony! Deixar assim. É nóis! Só você sabe bem quem sou. O gordinho no 18. Então por que me abandonou? Meu amigo Jinguinho do céu, pega o nome do latino, Cleiton 3. Por Nome do Siena. Alô, Carlinha. Só as melhores pra curtir lá no Siena e no Celta. Mas agora você. Lemilson, leva esse lá pra São Paulo, maninho. DJ Anderson considerado. Como é que é? Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração. E você deixou de lado. Do Shawa. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só volte. Eu não queria te dizer goodbye. Mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. Olha essa galera aí. Júlio Pepele e Rodrigo Nascimento. Jean Madison, afiliados detonando. Vem me encontrar, vem me buscar, vem me amar. Isso é muito forte, viu? Aqui, penso em você, o nosso. É que me cega, Boteco detonando! Amigo Arley Pantoja, um abraço, Arley! Amigo César Sete Bola, amigo nosso, particular, com certeza. Vai, César. Tá tudo, mas não dá. Não dá, me dei um beijo, beijar. O que eu sinto, eu não vou te deixar no só. Eu prometo, você não vai mais chorar. Mais uma vez. Alô, DJ Anderson, considera. A quarta rodada valendo um quarto de boi pra galera. Bora do Chau, Paranaguá. Me abrace forte, não diga que eu fim. De joelhos peço fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Um abraço você do Leno, Jonathan, Kira, Hernan, equipe do Guerreiro, daí do Cafezal, detonando do gelo. Um abraço, viu? Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Ainda temos CDs ao vivo de hoje, viu, gente? O que tento esquecer. Só vamos chegar aqui com o DJ Mauri. Bora pra cima, meu irmão. Alô, Gerson. Abre coração. Espoca Botega, nosso marcante. Alô, Nádia, um abraço pra você. O teu nome não dá, não dá mais. Arrepia, DJ Anderson. Índio. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou... O índio falou assim: não, mano, você leva todo o meu dinheiro logo. Você vai explicar ao coração que tu te vais. Eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você você sempre estará junto a mim. Também o Wanderson Lucas Gomes, alemão alucinado, nosso bonde dos alucinados detonando. Abraço lá pra você, viu, Marinho? Vou mostrar também. Fala, Carambé! Olha o Jailson da Pedreira aí, ó. Vai resistir quando você ouvir. De gentil, sentir é o só tocar. Meu parceiro João Dias, Brasil, Alemanha. Mônica, vão te ler. Dá o Alonso, tu aí, o Wallace do Face. Meu amigo Samuel. Alô, Kiko! Daniel, bora, Bruno! O Caio dos Capetinhas, alô Caio! Alô minhas pacotinhas! Suale Brasil, Denise! Simone, alô Fernanda! Bora Daniel, bora Daniel! Bonde dos Metalhas detonando, detonando, detonando! Dali DJ Anderson! Aí, Juninho do céu! Bora, Maninho, bora, Maninho! Vai! Um, dois, três! Meu amigo Tombo do Cafezal, ele e seu grande amor! Jennifer! Alô, Toco! Olha o bonde, olha o Tunga. Me apaixonei, eu sei. E agora não. Paulinho, onde você vai gastar viajando? Ai, ai. Já partiu Vila dos Cabanas, viu? Pude ser e enlouqueceu de ver. DJ Anderson. Já me marcou o teu sorriso e o... Meu amigo Patrão Rato, Cabanarinho Solamani, Patrão Rato! Ele é a princesa do princesa. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Te confessei, amor, que você me fez sentir. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Banda Rister, um tremor de sucesso. Tchau! E aí, Spoquinha? Também Spoquinha no palio famosinho. Um abraço pra você, maninho, viu? Eu amei, mas não vou procurar. Tá de boa, já ganhou um peixe. Me entregar a quem não merece nem mais o meu. Meu amigo Bibito, por ali, o Buda. Alô, Buda. Segurança bundão. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Família Seca Boteca, por ali, dentro do Lima do Gelo. Um abraço. Vou sair por aí, andar, vou gritar que estou livre. Como é que é, Geisa? E não sou mais de mim. Para o amor, não sou de ninguém. Eu vou ficar também. Hoje compromisso não quero com nenhum outro amor. Não sou de ninguém. Hoje me libertei. Hoje eu criei. Para o amor. E já já tem a última rodada no bingo aí. Shower. forte o sentimento que tenho por você. E a galera vai viajando, vai. Oh, yeah. Bora, Cleiton 3, bora, Carlinha. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo. Meu Jailson, Rony, Tunga. Alô, Castor, bonde dos metralhas. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Não adianta esconder, eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Sendo batata lá no Jurunas, bora batata! Segurança bundão, hein, bundão? O gordinho no 18. Jurar amor, para que você não me engane. E aí, onde só? Minha luz. Existe o oficial e da Gaspar e o Índio aí, ó. Só pra ter. Bora, Índio! Você pode até chorar. De joelhos me implorar, eu não vou voltar atrás na minha decisão. Bota açaí e pimenta. Gostou, né? Eu sempre fui tão fiel, você nem pensou. Parceiro Cabelo de Mioso, toda a sua família aí, viu? E mentir. Receba um abraço ao seu amigo Anso, Maurito, na galera do Chala. Cabelo de Mioso, amigo nosso. Não aceita e não crê, mas de fato não dá mais pra mim e pra você. E com uma cara eu vou partir do seu próprio bem, não tente me impedir. Chega de amor unilateral, só vivi um sonho, nunca foi real. Valeu, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Eu sinto, não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer. Meu amigo Berê, meu cafezão, Berê! Meu corpo. Tá no CD, maninho. Você me conquistou de um jeito. Agora eu não. Eu acho que o CD vai explodir no cafezão, meu irmão. A todo momento eu penso. 48 horas em. Como é que é? Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Já já dei a nossa última rodada do bingo. Valendo o quarto de boi. Aonde o aguento de fogo vai, eu vou atrás. Bora, Kiko. Eu sou do Tapanando, a galera do pop. Aí, Daniel, segura o Bruno aí. Mas novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanando. Meu amigo Samuel, oi, Samuel. Do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanando, a galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanando, a galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Galera do pote. Jurandir. O gordinho no 18. Ai, ai, ai, do Chihuahua. Não complique. Não sou mais sua. Muito simples. Só fazer depois. Um mais um dá dois. Menos você. São Geise, como é isso aí, Geise? Alô, Geise! Olha o patrão rato, só na mãe, né, Bruninho? Sagrado DJ! Alô, princesa, alô, princesa! É isso! Não complique, não sou mais sua, muito simples, só fazer depois. Bora, detonando, detonando! detonando. Dali DJ Anderson. E aí, Alô, segura o Cleiton 3 aí, meu filho. Ai, Cleminhos. Escuta aí, ó. Escuta a minha voz. Você que eu te digo. Pra viajar, meu irmão. Longe de você, juro não consigo. Quem tá apaixonado, canta bem alto pra mim, vai. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há. Olha o cabelo de mim hoje. Bonde dos Metralhas, meu amigo Júnior do Céu, um abraço, Júnior, pra você, maninho. Simbora! Só mais uma chance, vai. Outro amor. Meu amigo Tribo Giovanni Oliveira do São Moraes, um abraço! Que... Alô, Zeba na GP! Dois, é que JF Jacunda, a XP tá lá! Vem com ele! Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Em novembro tem o aniversário do Cabeludo. E vai ser a volta do Duchel aqui no Paranaguá, viu? Alô, Cabeludo! Vem amor, vem pro Tuxal, vem. Vem aqui, vem pro índio, vem. Vem me amar. Bora se ligar. Eu sou GDK. Eu sou GDK. Meu amigo Valdeci aqui, me segue a boteca do Paraní. Obrigado, meu amigo Cleiton 3, Carlinha. Valeu, Cleminson. Só faz muito frio. Olha meu parceiro Ricão por aí, meu irmão. Deixou. É. Estou com frio e preciso desse. Ai, que sigo do bom, amarelo, que sigo. Seu amor é o sol. Sem ele eu não vivo. Vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver. Não vivo sem você. Fica comigo. Sucesso pra galera viajar no movimento, meu irmão. Bora do chão, como é que é, índio? Ai, ai, ai. Meu amigo Jean, o seu Márcio, os afiliados, Juraí, sua mãe. Um abraço do Gordinho, boa alegria. Tudo que eu quero te amar de novo, te sentir. Ainda temos CDs ao vivo aqui, viu, gente? Só as melhores. Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Como é que é? Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você e faço essa canção. Pra Joilson! Pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu vou rever. Já faz tempo que eu me encantei com certo homem. Tô passando longe, mulher, a galera nasceu, vento, já arrebentando. Sei, se posso. Meu amigo Berê, Rodriguinho, equipe super cafezal, mano, Rodriguinho. Ser uma de cara assim. Rodriguinho, não na corte, meu irmão. O que passa no meu corpo? O gordinho no 18. Eu declaro pros devidos fins que agora eu te quero só pra mim. Marcelo Rodriguinho, Thiaguinho, Jonathan. Aqui me super café, mas é o Xared que daí é. Sim, mas eu vou ficando por aqui. Vou esperar você ligar pra mim. Se esconder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre comigo. Bora girar! Meu amor, não consigo esquecer de você. Ai, ai, ai. Meu amigo Madruga, o Neilton, Solinho, galera da Espoca Boteco por aqui. Aí, Nádia, um abraço pra você do Considerado, obrigado pelo carinho. Vamos que vamos! Amor à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança perdida. Bora viajar. Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. Amigo Ine, a galera da JR Eventos por aí, Solamânia. E o amigo Samuel é nóis, viu, maninho? O meu mundo. DJ Anderson Considerado. Você me feriu, mas você veio dizendo eu mudei. Todo esse tempo, juro, eu passei. Eu te aceitar de novo, eu vou sofrer. Se eu passar por tudo que eu passei, eu vou morrer. Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. Comigo Daniel, Branilson Lamânia. Meu parceiro Bruno, também, galera de Barca Arena. A tolice tá na área. Alô, Kiko. Xoxota pesada. Você me fez. Como é que é? Preparando aí pra nossa última rodada do bingo. Valendo o quarto de boi, viu? Alô, Geisy. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa e o mundo gira, o mundo é uma bola. Pentei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, mali, mali. Dei a volta, você me ouve. Meu amigo Loro, Wanda! Chorava. A galera da Pecônia tá em peso aqui no Tuxala! Que eu ia pedir pra voltar. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de aqui, tu chama. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Atenção, Mauri. Um carinho, um abraço. Bora pra última rodada, DJ, bora. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido e levo. E a galera vai vir ajuda no marcante. Você não vê, não consegue. Cabelo de miúdo. Eu quero atenção ao invés de prazer. Sou sua, andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso DJ Anderson. Eu abrigo, meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Banda NSYNC. Se preparando aí pro quarto de boi, viu, gente? Meu amor, pro seu romantismo. Todo mundo com as suas cartelas aí. Cinema me fez. Já já deu quarto de boi. Eu levo pro cinema. Vem logo me ver, não consigo entender. Te dou mais atenção, não quero só prazer. Te pego no colo, não tá mais sozinha. JF viajando, mano. Deixa quando aqui está onda. Sozinho, o tempo passar, mas eu sabia que você ia voltar. Acharam o boi? Para tocar. Mega Príncipe Negro, o som da galera. DJ de Sedieto, tocando nossa canção. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar. Guerreiro da galera. Tuxaua, tocando só as melhores, só nas marcantes, guerreiro.